Rádio Microfonia e com vocês, programa Na Veia. Ô mané, vai começar o Na Veia! Salve, salve galera ligada aí na Rádio Microfonia, eu sou Renata Brant e começa agora o programa Na Veia, o seu programa mais rock and roll do mundo cibernético. Eu tô aqui hoje com o Rômulo e o Ricardo da banda Dukes. Olá meninos, tudo bem? Hey! Hey, hey, hey, né? Quero agradecer aqui o pessoal da Áudio Rebel, onde a gente grava o programa Na Veia. Bom, Rômulo, Ricardo, explica aí como surgiu a Dukes. Cara, a gente tava na varanda, eu sou o Rômulo falando, a gente tava na varanda do Ricardo lá tocando violão a tarde inteira e a gente começou a notar que a gente escutava as mesmas músicas e que tava fazendo mais ou menos o mesmo som e resolveu fazer uma banda completamente experimental. Daí a gente chamou mais dois candangos, que foi o Glaucio, que não sabia tocar bateria, aprendeu pra entrar na banda, e o Garou, que saiu da banda, e a gente começou a testar as primeiras composições, e a gente viu que não era nada experimental, que a gente tava fazendo um som completamente nos 50, e aí a gente adotou a postura 50, e levou assim, pelo menos até agora, né? A gente, meio que ele disse assim, a gente entrou no estúdio esperando uma coisa e acabou soando completamente outra. Assim. Quando a gente viu, a gente tinha um punhado de música no mesmo esquema. A gente falou, bom, então já que a gente é assim, então bom, vamos entrar de cabeça. Aí, e isso refletiu todo o resto de imagem na banda, postura no palco, site, enfim. Timbres principalmente, sabe? Acho que timbre é tudo em música. E da onde que vem o nome Dukes? Ah, eu gostaria de ter uma boa história, mas não tenho... Bom, na verdade... Então, a gente tava falando alguma coisa sobre baralho e a gente chegou à conclusão de que o Duque era uma carta muito legal porque ela encaixava em qualquer lugar e a gente falou, pô, os Dukes. Maravilha, mas como que vocês definem um som da Dukes, da banda? Se é que música tem rótulo? Isso foi o que eu te falei, assim, a gente tava nesse... A banda já tem o quê? 3, 4 anos, talvez... E aí a gente chegou nessa conclusão que a gente tocava uma coisa mais retrô, mais pro country 50 e tal. E basicamente vou usar o que o JB chamou a gente uma vez de rockabilly avançado. Porque eu não sei direito porque eles acharam isso, se é que o rockabilly pode ser avançado. Mas foi basicamente isso. No caso, é rockabilly com uma roupagem um pouco mais moderna, no caso. Você gostou desse rótulo, rockabilly avançado? A gente achou engraçado na época, mas a gente achou legal, porque é bem o que é mesmo, sabe, assim, é um som calcado naquela época, mas sem só um pastiche da coisa, sabe, sem só uma emulação da coisa, sabe, a gente tem a característica sonora lá, mas é um som nosso, pode ver que, bom, acesso MySpace. Qual que é o MySpace, então? MySpace.com/DukesRock, Dukes com Q-U-E-S. Dukes Rock é só porque, pra colocar Dukes Rock mesmo, né, não tinha como colocar Dukes? É, Duke já tinha. Era um cara do Tennessee, sei lá. Não sei porquê. É, ele não tinha camisa, é verdade. Ué, mas qual é a história do sem camisa? Não entendi. A gente tentou botar o nome de uma espécie de Dukes e aí... Ah, esse nome já tava sendo usado. E quando a gente foi entrar no perfil do cara, era um cara do Tennessee, sem camisa. Ah, tá. Uma foto do cara sem camisa. Maravilha. Então a gente vai ouvir agora a primeira música aqui no programa Na Veia com Balada, Dukes. Balada. Curte aí. Yeah. na veia. Rádio Microfonia, você nunca ouviu, né, Vival? João com cabelo de leão, gringo tá olhando para o gringo, ou tá descalço então babou, Jorge com sempre mau humor. A árvore precisa ser podada, a faixa é torta pois foi mal pintada, o Fusca duas rodas na calçada. Na Inglaterra também tem coisa errada, só sei que o LP catapultou o preço do aluguel em Abbey Road. Só sei que o LP catapultou o preço do aluguel em Abbey Road. O John tá parecendo um urbanista. A árvore precisa ser podada, a faixa é torta pois foi mal pintada, o Fusca duas rodas na calçada. Na Inglaterra também tem coisa errada, só sei que o LP catapultou o preço do aluguel em Abbey Road. Só sei que o LP catapultou o preço do aluguel em Abbey Road. O preço do aluguel em Abbey Road. O preço do aluguel em Abbey Road. Tá aí, você ouviu Le Pops com Aluguel em Abbey Road, Lê Almeida com Eles Estão na Minha Rua e Dukes primeira música aqui do programa Na Veia com balada. Eu tô batendo papo aqui com o Rômulo, com o Ricardo. Bom, meninos, eu fiquei sabendo que tem um game de vocês na internet que se chama Guitar Dukes. Como é que surgiu a ideia desse game? A gente tava pensando na época que a gente lançou o segundo EP, em 2009. Foi no Mola, inclusive. A gente tava pensando num jeito... Porque, bom, hoje em dia qualquer um lança música pela internet. É o jeito padrão da coisa. E a gente arrumou um jeito de ter um apelo maior. E naquela época o Guitar Hero tava bombando muito, assim. Todo mundo jogava Guitar Hero o tempo todo. E a gente falou, bom, já que dá pra fazer, por que não? Aí o Braulio, o nosso guitarrista, ele sentou em casa por 3 longos meses e editou todo um jogo, o Guitar Hero de PC, que chama Frets on Fire, e ele tem o código aberto. Então ele editou tudo, botou as nossas músicas, botou o plano de fundo, botou mensagens, enfim. E os tabs e os fretezinhos pra você ir jogando. E teve uma recepção bem legal, inclusive a gente saiu num dos blogs da MTV, do portal MTV. Eu não lembro qual é agora, mas a gente saiu num daqueles blogs lá e foi bem legal. Deu uma mega repercussão, né? Por conta do game, no caso. Porque, bom, que eu tenha notícia no Brasil, ninguém fez isso. Nenhuma outra banda fez isso, no caso. Deu uma repercussão bem legal pra gente. Ampliou bastante, inclusive, depois disso é que a gente foi pra São Paulo pela segunda vez. E, bom, foi genial. São Paulo é genial. E como é que foi lá em São Paulo? São Paulo a gente foi 2 vezes já. Uma logo nos primeiros meses de banda, a gente foi. Foi terceiro ou quarto show da banda, assim, foi bem rápido. E uns amigos nossos lá. E o primeiro show foi mega underground e mega genial. Nos menores lugares acontecem os melhores shows, isso você pode perguntar pra qualquer músico. E o segundo foi num lugar bem legal lá, que é a Livraria da Esquina. Várias bandas amigas nossas aqui já tocaram lá. E a gente tocou com o pessoal do Lab. A gente tocou aqui com eles no Finado Cine Lapa. Finado Cine Lapa, é. Na casa muito bacana, né? Era genial. E aí a gente tocou lá com eles, lá na Livraria da Esquina. Foi 2 shows geniais. O pessoal do Garota Sueca estava na plateia, vieram falar com a gente depois. Foi genial, bem legal. Bacana. Agora, voltando ao game, alguém já zerou o game de vocês? Que eu tenho notícia, não. Que eu tenho notícia, não. É muito difícil. Eu sou uma negação em Guitar Hero de qualquer espécie. Eu só consigo jogar bem o Rock Band dos Beatles e tocando baixo. Porque eu sempre tirei as linhas do Paul. Então, eu só consigo tocar bem o baixo no Rock Band dos Beatles. Isso só. O resto eu sou uma negação. Aliás, é uma coisa meio patológica. Todo músico é ruim. Ou quase todo músico é ruim em Guitar Hero, assim. Eu não sei dizer, porque assim... A dinâmica do jogo é uma, e tem os níveis e tal. E a dinâmica do instrumento de verdade é completamente diferente. Então você vai se guiando pelo som que tá tocando, não pelo que tá vindo na tela, a bolinha da tela, sabe? Eu, pelo menos, sou uma negação e eu não conheço nenhum outro músico que seja bom em Guitar Hero, assim. Quem for, parabéns. E você, Rômulo? Cara, eu sou assim, o único jogo que eu sei jogar GTA. Acho que todo mundo, né? Não, nem todo mundo, porque eu adorava The Sims. Eu era muito viciado em The Sims. Eu gostava de Sin City. Sim City, que é anterior ao The Sims. E Tycoon Transport. Genial. 3 disquetes de instalação. Zipados no Arge. Isso é antigo, né? Disquete é muito antigo. Cara, não fala essas coisas. As pessoas vão achar que a gente é velho. Mas a gente não é velho. Nós somos uma banda de coroas. Nós temos cabelo branco. E... óculos fundo de garrafa. Vamos lá, vamos ouvir a próxima música, O Réu.

Tá aí, você ouviu o Apanhador Só com Um Rei e o Zé, Drena Antes que o Tempo Passe, e também Dux ou Hell. Meninos, como é que funciona a questão de compor, inspirações, como é que vocês lidam com isso na banda? No início da banda, a gente era muito... Eu chegava com uma composição já meio caminho andado, e aí a gente ia arranjando e tal. Todo mundo sempre participou muito do processo de arranjo mesmo. E depois, com o tempo, as primeiras músicas eram muitas parcerias minhas e do Romulo. E aí, conforme o tempo foi passando assim, a gente foi mudando um pouco o método e tal, né? Que é bem normal, assim. Inclusive, balada a gente compôs toda pela internet. Eu mandei um pedaço da música pra ele, ele me mandou a letra de volta. Aí eu fiz a segunda parte, ele me mandou a outra corda da segunda parte. E a gente chegou no ensaio já com ela praticamente pronta, assim. Foi bem esquizofrênico e legal. Foi bem democrático também, né? Bem fácil, né? Foi às 9 da manhã, voltando da Lapa. Assim, na verdade, a história da música toda se passou na Lapa, pouco antes da gente chegar em casa. E eu cheguei em casa e mandei pra ele a letra pronta, assim, antes de dormir. Tipo, 9 horas da manhã, quando a gente chegou. E quando eu acordei lá pras 3 da tarde, ele me ligou falando, cara, aqui, tô com uma melodia, e tocou a melodia no telefone pra mim. Ele falou, mas eu preciso de uma segunda parte, e aí eu mandei uma segunda parte pra ele algumas horas depois. E aí a música ficou pronta. E aí vocês já foram gravar direto. Foi muito rápido, foi muito rápido. Acho que ela foi a música que teve um processo mais espontâneo da vida, porque foi uma noitada, boa noitada. Foi uma noitada, letra, internet e ensaio, acabou. Foi assim, foi bem legal, bem legal. Nesses processos assim, inclusive as músicas novas assim, estão com um processo bem diferente, assim, agora tá freestyle, assim. A gente entra no estúdio sem saber muito o que a gente vai fazer. E sai. As músicas novas estão bem legais. Mas vocês ficam ali horas ensaiando, horas no estúdio, e aí vem a luz da inspiração. Sempre tem uma ideiazinha gênese. No caso, antigamente a coisa vinha mais pronta, semi-pronta. E agora a gente, bom, de lá pra cá a gente mudou de formação. O Braulio, que era nosso produtor e músico de apoio ao vivo, é da banda agora, né? Já tem bastante tempo, ele já é da banda e tal. Só que ele não participou do processo de composição dos outros. Então esse é o primeiro disco que a gente vai compor com a formação que já vem tocando já há 2 anos, sabe? E a gente tá bem animado. Maneiro, bacana. Agora, ô Rômulo, tem um evento que vocês promovem, produzem aqui no Rio, né? Que é o Roqueadores. Como é que surgiu a ideia de promover, de fazer essa festa? Bom, na verdade eu copiei a ideia do Ricardo, que ele tava afim de fazer uma festa chamada Take Me Out From Hell. E aí ele pensou DJs e bandas e local e tudo mais, e a coisa não foi pra frente. E aí uns meses depois eu falei, cara, vamos fazer aquela parada e não sei o que lá, mas como é que a gente vai fazer e tal. E tinha uma expressão que a gente sempre usou no nosso praticamente finado Fotolog, que é roqueadores. A gente sempre falava, ah, sei lá, prezados roqueadores, roqueadores roqueadores, ou bêbados roqueadores, namorados roqueadores. A gente sempre começava o post com roqueadores. E o nome foi praticamente natural, virar, roqueadores, vamos fazer. E aí a gente procurou esse lugar que o Ricardo tava pensando em fazer, e o lugar tava com um aluguel triplo do preço do que era na época. A gente passou em frente a uma casa de show em Realengo, que costuma ter banda de pagode, funk e tal. E no dia tava tendo uma cover de Beatles. A gente entrou, viu a casa, conheceu a casa, achou legal, conversou com a gerente. E uns 2 ou 3 meses depois a gente tava fazendo a primeira Roqueadores com o Canastra, que tava na pilha há muito tempo de tocar na lona de Realengo. E essa casa é a nem 100 metros, é, sei lá, 30 metros, 40 metros da lona de Realengo. E a gente fez a primeira Roqueadores com a gente, com o Canastra. Como o prejuízo não foi grande, a gente resolveu fazer a segunda e a terceira, a quarta. E de lá pra cá já tem quanto tempo? De lá pra cá tem 1 ano e meio, mais ou menos. 6 edições, incluindo Macaco Bong, Super Guides, Canastra, Azuis. Opa, show de bola. Bom, a gente vai ouvir agora 30 segundos do próximo single de vocês. Queria que você falasse só um pouquinho desse single novo aí da banda. É a primeira vez que a gente tá apresentando ele em algum lugar. Fala sobre uma menina que eu gostava muito, e bom, eu fiz essa música pra ela. Já mostra um pouco do que a gente vai fazer no disco, assim. Ela pode ser considerada um meio do caminho entre o que a gente fazia com o que a gente vai fazer. É, ela é roqueira até o osso. Então chama a música aí. É, vocês vão acompanhar agora 30 gloriosos segundos do nosso próximo single, ainda que ela seja. E na sequência a gente escuta uma música inteira, Tento Sempre, que inclusive foi a primeira música da banda, né? Foi a primeira música que a gente compôs, que a gente gravou, que a gente amou. Foi a primeira música. Então agora a gente vai ficar com 30 segundos de Ainda Que Ela Seja e na sequência, Tento Sempre. Veia. Desenhos nessa. essas mesas, querendo achar eu em você. Na hora de voltar, ainda no corredor ali, na rua devagar, olho pro nada e ele enxerga. Você sempre quis. E meu amor, enquanto isso luz, nem um grito contido. Que nosso amor seja fruto, não de absurdos lutos. Mas de tudo isso. Te amar a noite inteira, falar um monte de besteira e te fazer sorrir. Meu amor, te quero sem errar em beira. De qualquer maneira, essa guerreira feliz. Meu amor, deixa o passado de lado e a mala cheia de farrapos que te faz infeliz. Meu amor, vamos começar do zero. Amantes sinceros até o fim. Só não te quero aos prantos, não. Te dar o que você sempre quis, meu amor. Só não te quero aos prantos, não. Pelo que eu não fiz, eu quero entrar mais fundo no teu mundo pra te dar o que você sempre quis. E meu amor, enquanto estiver comigo, entre gemidos, nem um grito contido. Que nosso amor seja fruto, não de absurdos mútuos. Mas de tudo isso, tudo isso, yeah. Só não te quero aos prantos, não. Pelo que eu não fiz, eu quero. Tá aí, você ouviu Capitu com Meu Amor, Volantes no Corredor e Ali, e Duques Contento Sempre. E antes, né, vocês ouviram também 30 segundos do próximo single dos meninos, Ainda Que Ela Seja. Bom, Rômulo, Ricardo, a gente fala muito aqui no Rio, né, principalmente nessas bandas independentes, nas bandas que são banda empresa, né, que promovem seus shows, que se fazem as suas divulgações. O que, que vocês pensam sobre isso? Bom, toda banda hoje em dia tem que ser empresa, senão não rola. Se você não tiver uma visão de mercado, se você não souber quem é seu público, qual é o seu nicho de som, quem você quer atingir, como e tudo, você simplesmente não rola. Acabou aquele tempo do champanhe, da televisão pela janela do hotel, da limusine, acabou. Não tem mais, sabe? E com isso... A democratização da internet foi uma faca de dois gumes. Ao passo que todo mundo pôde gravar, você tem uma oferta absurda de bandas. Então, como é que uma gravadora vai peneirar essa galera toda? Enfim, impossível. Quem quer fazer música a sério hoje em dia no Brasil tem que ter olho de empresa, tem que ser uma empresa. Acho que o grande e primeiro exemplo, talvez, disso é o Móveis, né, cara? O Móveis. E eles têm esse processo todo muito facilitado, porque, bom, primeiro que eles são muitos na banda. E muitos atuam em várias áreas. Um é designer, o outro é gestor de empresas, enfim. Eles são a banda e eles são a empresa, literalmente. Cada um tem uma função e, pô, isso é genial, sabe? E como é que vocês delegam essas funções na Duques? A festa é meio que uma extensão da banda, né? E conforme a gente fez a festa, a gente tem feito a festa, assim, a gente tem olhado a banda mais com esses olhos mesmo. Então acho que a festa fez com que a gente delegasse melhor esse tipo de função na banda. Tem um que cuida do design na internet, que é o Braulio. Rômulo é o mais RP, até porque ele é formado em RP. Eu fico catando banda na internet, porque eu adoro fazer isso. E a gente também tem a ajuda da Cíntia, que é a produtora da banda também, Cíntia Martins, e da Diana. E o Glaucio. E a Diana. E o Glaucio, que bate no monte de tambor. E a Diana, que também ajuda bastante a gente em todo o processo de fazer a festa e tal. E é isso, assim, o que a gente enfim, toda banda tem que ser empreendedora, basicamente, de si mesma, sabe? E de fazer a cena circular. Mas você acha, por exemplo, falando na questão da internet, que existem tantas bandas por aí que as gravadoras, né, acabam tendo essa dificuldade de peneirar. Você acredita que a internet, ao mesmo tempo que ela veio pra ajudar, que ela tá aí pra ajudar, ela também, de uma certa maneira, pode atrapalhar, vendo por esse lado da peneira, né? Sim, sim. Ela acho que ela... A única coisa que... acho que atrapalhar não é o termo, assim. Tipo, acho que a internet democratizou a coisa. Democratizou a forma de você ouvir música hoje em dia. Se não fosse a internet, eu duvido. Duvido muito que o gênero instrumental estivesse tão em voga no momento, sabe? Instrumental sempre foi um gênero que muita gente ouviu lá atrás. Emerson, Lake & Palmer, enfim, toda uma série de bandas de rock instrumental que cada vez foram sendo relegadas ao gueto, sabe? E ninguém nunca parou de fazer música instrumental no Brasil, sabe? É, Azimuth, sabe? Enfim, e graças à internet, o gênero tá aí hoje em dia, sabe? Você tem o Macaco Bong tocando no SWU, sabe? Você tem o Fantasma Agora, a gente tocou com eles no Mola, sabe? É, sei lá, bicho. Salve internet, né? Salve internet, sabe? Tipo, cara, o melhor exemplo disso é o Macaco Bong no SWU, sabe? Maravilha, a gente vai agora com o Cassino aqui na Rádio Microfonia, no programa Na Veia. Curte aí. Microfonia, música e informação na rede. Você fala tanto, mas não sabe nada. Esse nosso filme nunca termina. solidão. O amor só não me satisfaz. Quanto muito é muito pouco. Quantos discos você vai ouvir? E quanto sua cabeça ainda aguenta no final? Silêncio na estrada é quase tudo. Silêncio na estrada e nada mais. Silêncio na estrada é quase tudo. Silêncio na estrada e nada mais. Aqui é o Márcio Varaldi, o catarinense mais rock and roll do Brasil. Quero mandar um beijão pra Renatinha Brex, do programa Na Veia, aqui da Rádio Microfonia. O programa mais maluco do rádio, tá ligado? Cheio de entrevistas com bandas alternativas e alta sonzeira de bandaças. Aproveite e acesse o meu site, www.marciovaraldi.com.br. É isso aí, galerinha. Beijão, valeu! Segunda que não quer passar. Acordo pronto pra descansar. Café e pasta de dente. Encaro o dia de frente. Não sobra tempo de parar. Nem pensar. Outra semana pra gente estragar. Refaço o meu caminho. Te reservo um sorriso. Mas agora vou sozinho. Trabalhar, trabalhar. Ali lista só parece aumentar. Aí você ouviu Cabeça de Panda com Café e Pasta de Dente, e Los Porongas com Silêncio, Duques, Cassino. Conversa aqui com os meninos, o Rômulo e o Ricardo da banda Duques. Cara, eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, lembrei. O que vocês costumam ouvir de bobeira em casa? Cara, as mais variadas coisas possíveis por integrante. Eu, ultimamente, eu tô numa bad de ouvir Johnny Cash e Elvis, Squire Nut Zippers, ao mesmo tempo que eu curto muito ouvir chiptune, tipo The Procession Guild, Brincando de Deus, Serena Manesh, que é uma banda... Pô, escutem Serena Manesh, não dá pra descrever o que é Serena Manesh. E Tame Impala também, escutem Tame Impala, é muito bom. E, bom, fala aí, Ricardo. Eu tô há 4 anos ouvindo Black Keys sem parar, e agora eles são muito famosos, isso me deixa muito feliz. Eles estão tocando em estádio, cara. Ultimamente eu só tenho ouvido Black Keys, o Tame Impala, como ele falou. É o novo do Radiohead, que eu ainda tô encanado ouvindo. Não sei o que eu acho daquilo ainda, mas é bem legal. Cara, ultimamente eu ouvi muito, parei e resolvi ouvir muito de novo o Cidadão Instigado. O Catatau é o maior gênio da guitarra do Brasil. Impressionante. E a gente também tem um costume muito grande de ouvir a banda dos nossos amigos, assim. Eu, pelo menos, eu gosto muito de ouvir a Flan, que é do Fabinho, do galera amigaça nossa, o Stereo Mob, ainda ouço bastante Filhos da Judite. Tipo, eu curto muito escutar a banda da galera, porque, bom, a galera faz um som maneiro, assim. Ninguém escuta, só eu escuto. Eu canto sozinho e ninguém me acompanha, mas tudo bem. Eu acho a música boa. Agora, vocês são de realengo, né? Eu que sou da Zona Sul, mas aqui no Rio eu acho que tem um papinho que eu acho que é muito medíocre, muito ridículo, de que as bandas da Zona Sul não tocam na Zona Norte e vice-versa. O que vocês acham disso? Ou pelo menos tinha, né? Até um tempo atrás tinha isso, rolava isso. Tinha, era um barrismo bem idiota, aliás. Tipo, enfim, com essa coisa toda de internet, acabou, sabe? Acabou isso. Não tem mais, assim. Hoje em dia você vê um Tio Elvis, que é do lá nem sei de onde, de Niterói, e os caras vão tocar no South by Southwest, sabe qual é? Isso é tipo uma dupla de DJs e produtores de Niterói, vai tocar no South by Southwest, sabe? A gente já tocou, enfim, Sul, muito no sul, São Paulo, Minas, sabe? Com todo mundo tocando em muitos lugares, você vê que uma simples divisão de bairros se torna bastante qualquer coisa, assim. A gente já tocou muito pra cá e como a gente falou sobre a festa, a gente já trouxe Super Guides. O primeiro show em quantos anos que eles não vinham aqui? 3 ou 4, coisa assim. Eles tocaram em Realengo, sabe? Acho que não tem muito isso, não. Acho que isso é coisa... Já foi. É, também é ridículo, né? Ter esse pensamento, né? Não tem porquê, cara. Não tem. Simplesmente não tem. Até porque as casas estão aí tão abertas pra todo mundo tocar, né? Aqui no Rio de Janeiro. Apesar de todo mundo reclamar que tem poucas casas, que não tem evento pras bandas tocarem, mas vocês estão aqui. Vocês são um exemplo que vocês fizeram a festa de vocês pra tocar o som de vocês, né? Não, cara, tipo, a gente chegou, a gente tocou no Circulador 2 vezes em 2009, no Mola, sabe? É, a gente tocou em São Paulo, tocou em Minas em 2 festivais lá, sabe? Então, tipo, a gente é de Realengo, sabe? Isso não significa nada, a gente ser de Realengo, ser do Rio, ser de onde for. Não, eu acho que mais do que ser de Realengo, assim, o lance é que a gente não conhecia ninguém. A gente fez a banda, tipo, 2 moleques na varanda pegando violão, vamos fazer uma banda? Vamos. E chamamos 2 caras, mas... Fizemos a banda e aí fizemos a primeira música, gravamos a primeira música e como é que a gente vai tocar? Como é que a gente vai fazer? A gente foi na Lapa, entrou nas casas e falou aqui, ó, nosso CD é esse aqui. Quer ouvir? Ouve. Pô, legal, a gente te dá esse CD. Algumas pessoas ouviram, algumas pessoas chamaram, outras pessoas provavelmente não ouviram, mas... Não quer dizer que você tem que nascer aqui pra... Agora, é claro, se a gente vai fazer uma outra banda agora, se o Dukes acaba e eu vou fazer outra banda, eu já conheço meio mundo. É diferente. Eu não vou demorar 2 anos pra conseguir tocar a primeira vez na Lapa. Eu vou... É diferente. Até porque também você já tem vivência, já tem toda uma bagagem, né? É, agora não é berço, é você realmente tá circulando no meio. Não, então, isso de bairrismo não tem nada muito a ver, porque, bom, o Colombia Coffee é lá do Meyer, que é bem perto... de Realengo, e, bom, os caras vão pra São Paulo agora, estão na DEC, no Vigilante, sabe, que é o selo novo da DEC, tem o Volantes, inclusive, que tocou no bloco passado, e Jennifer Lofai vai sair agora, né, pelo Vigilante, Jennifer Lofai vai sair, e é isso, acho que o principal problema do Rio de Janeiro não é casa, não é nada, né, de onde você vem, é formação de público mesmo, sabe. O público aqui é esparso, sabe, ele tem picos e tem muitos... Mas por que você acha que acontece isso? Você acha que o carioca aqui vive de uma questão de moda? Ah, tá bombando Malu Magalhães, todo mundo vai lá ouvir. Tá bombando a Tulipa Ruiz, todo mundo vai lá ouvir. Entendeu? E a Tulipa Ruiz já existe há 2 anos. Há 2 anos atrás eu já sabia do trabalho da Tulipa Ruiz. Eu, pelo menos, conheci o trabalho dela há muito tempo. Quer dizer, só agora que ela veio pro grande público. Aí, quer dizer, ela ficou na moda, virou em vogue e todo mundo vai lá ver Tulipa Ruiz no circo... No arpoador. Mas é justamente isso. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade muito do lado de fora, sabe? É arpoador, é Lapa, é rua. A gente tá na rua. A gente, agora que acabou de passar o carnaval, a gente vê que é todo mundo andando na rua, todo mundo em bloco, todo mundo sentado na calçada no bar. E o rock and roll, ele é fechado, geralmente. Ele é dentro de lugares, dentro de casas, com caixas gigantes, com equipamentos difíceis de carregar. Não é como você sair na rua com um pandeiro e um cavaquinho. Você tem que sair com uma guitarra e com uma caixa. E com uma bateria e com uma geladeira de baixo, né? Então, o carioca, ele não tem muito costume de entrar nos lugares. A gente viveu a nossa infância atrás de uma lona cultural, em que muita gente não ia pra entrar na lona. As pessoas iam pra beber na praça, atrás da lona, e escutavam um som que estavam vindo lá de dentro, porque nossa cultura é ficar do lado de fora. Isso é muito diferente de um São Paulo, onde as pessoas entram nas boates fechadas e escuras e dançam a noite inteira e assistem os shows. Sim, a gente... Eu duvido que nós 4 que estamos aqui dentro do estúdio não tenhamos ido na Lapa umas 2 vezes para ficar na rua tomando cerveja no depósito. Então, é complicado. É complicado para as pessoas entrarem no show. Isso é uma coisa. Outra coisa é que toda a capital é difícil de forma pública. As pessoas são muito cosmopolitas, conhecem muitas coisas, muitos tipos de som e raramente se dão ao luxo de gostar daquela banda que está tocando ali agora, né? Ou de conhecer algo novo também, né? É diferente, você vai no interior, as pessoas estão ali querendo, sedentos de algo novo. Você tá numa capital, as pessoas conhecem o meio mundo e não, às vezes não estão tão dispostas a gostar de mais uma banda. Quer dizer, são várias questões, né? Positivas e negativas. É verdade, é um papo que a gente vai ficar aqui discutindo e nunca vai encontrar uma conclusão sobre isso, né? Porque não... Enfim. Bom, meninos, quero agradecer a presença de vocês aqui, a participação de vocês no programa Na Veia. E deixa aí, MySpace, o site de vocês, Twitter, Facebook. Ah, é só digitar Google, Dux no Google, que aparece tudo. É dux.com.br, que é o site oficial, que tem todos os links aglomerados lá pra quem quiser ver. É myspace.com/duxrock e twitter.com/duxrock e no MySpace, no Facebook a gente tem lá o perfil. Orkut ninguém mais usa, né? Orkut ninguém mais usa. É, Bandcamp a gente tá fazendo agora pra lançar o single. Vão vir coisas boas. Clipe, MTV, Universo. Bacana, vida longa aos Duques. Oi, tá aí, hoje eu conversei com o Romulo e o Ricardo da banda Duques. E você quiser enviar a sua sugestão de banda, pode mandar um e-mail para programanaveia@gmail.com. Eu quero agradecer ao pessoal da Áudio Rebel por ceder o espaço aqui ao estúdio, que hoje tá um forno, aliás. E a gente vai ouvir agora, a gente vai encerrar com o Maestro. O programa Na Veia fica por aqui, valeu, fui! Não é esse do arranjo minimal. Sapato gasto, bolsa no pé, copo vazio, não para de pé. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Nem me lembre do percalço até aqui. Quanto ao gênio, continua por aqui. Sapato gasto, pulsa no pé. Copo vazio, não para de pé. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Maldito maestro, não sabe escutar. Você ouviu pela Rádio Microfonia, programa Na Veia. Oferecimento Áudio Rebel. Ensaio, gravação e show. We'll be right back.